Salvador, bom dia. Peço que se aproximando para a liberdade da Terra. 7557, bom dia. Autorizado de área decolar. Pistão no zero, vento 180 graus, no zero nós. Cursinho 557, decolado 23, controle 198, boa. 198, obrigado, bom dia, 557. Controle Salvador, bom dia, trip 5557, passa 1500 pés, dial. Bom dia, 57, sobe 360, sobe da com vigilância. 360, dial, 5-5-7. Autorizado, vou dar exatamente. Dael, TB-5. Bom dia, Tony Salvador, o 1161. O 1161, bom dia, linha decola pistão no 0, 180 graus, 11 nós. A linha decola no 0, vou no 1161. 35557, chama Recife agora, 1251, alterna 13395. Ok, senhor, Recife 251-3395. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia. Decolado, gol 1161. Controle 198-231, boa viagem. Obrigado. Bom dia, controle Salvador, é o gol 1161, cruzando à direita na Dael. Juliano, sabe 360, vou Dael. Voa direto, Dael, alguma chance de voar? Mota, Mota, vai direto, controle? Coordenação com 136 agora. Ok. 160 cruzando, ainda na sua de Leda, gol 1161. No 161, chama agora o centro de Recife, 251, alternando no 3395. Salvador, eu tenho mais de 500 anos. Diga Tamac Yankee Echo. Muito boa noite, senhor. Mike Yankee Echo solicita autorização para reboque do pátio Uno meia dúzia para o pátio Uno posição 7, da 6 para 7 do pátio 1. Gente, aguarde, Mike Yankee Echo é o número 3 para reboque. Te aguardo. informe que luta livre o reboque da remota no 3-1-1 na resposta do término. Salvador, no ponto 3601, ponto 0101. 3601, bom dia, linha de cola, piso no zero, vento 180 graus, ponto 109. Piso no zero, ponto 3601. Pai, que gente é, está autorizado o reboque da posição 62 para a posição 7? Mas quem quer agora sim, está livre o reboque, aí já aperta no término. Gente. Controle Salvador, bom dia, 3601, cruza 2 mil pés. 14, muito bom dia, eu tenho mais de 500 metros. Informo o tempo do reboque na posição 7, do Pátio Renda, muito obrigado, boa noite. Então, mas quem quer com o sol ciente, nada, bom dia. Chama Recife, frequência 1251. 35 ao 340, chama Recife 251, tá 3601.